Você é real. Eu já te amava e nem te conhecia. O amor é assim. Não, não era um sonho. Se eu te amava é porque eu já te sentia. Um dia de mim, no amor as coisas são. Jesus já era primavera. A tarde amarelada com sol de setembro. Quando você chegou, mudou a atmosfera. Me aqueceu, o coração foi derretendo gelo. Até o céu é mais azul. Chegou, mudou a atmosfera.